Muito bem, de novo, mais um segundo volume aí da Enquadrinhados Podcast. E hoje vamos falar, depois do primeiro, que foi sobre Guardiões da Galáxia, vamos falar hoje de um filme, depois de um filme bem bom, vamos falar de um filme bem ruim. Vamos falar de Howard Duck. E com a gente aqui, João Gabriel. E o Howard the Duck me fez imaginar o Kiko comendo a Chiquinha. Eduardo Pessoa. E aí, cara? Mesmo sendo ruim, tenho boas lembranças desse filme. Jesus! Ryder Lucas! Aí, eu acho muita ousadia e alegria do Agostinho gravar um cast sobre esse tema. É uma prova de vida, cara. O cast tá em período experimental, ele tá no, lutando contra a morte. Então, falar de Howard o Pato já é um tiro no pé. E olha que esse sketch já parece ter sido gravado semana passada. Mas nunca vai ter um tiro no pé maior do que Marvel Mangaverse. Ou se um dia a gente for fazer sobre Mulher Gato. Lá vem o pato, pata aqui, pata colar. Lá vem o pato para ver o que que há. Lá vem o pato, pata aqui, pata colar. Lá vem o pato para ver o que que há. Bom, vamos lá falar então do Howard the Duck, ou Howard o Super-Herói, como foi lançado aqui no Brasil por volta de 86, 87, esse filme. Que, assim, que conta a história, praticamente o primeiro filme Marvel nos cinemas. Hein? Primeiro filme Marvel nos cinemas, esse daí. Então a gente esse vai falar daí. Sobre... É o primeiro filme cara, Marvel, era um filme do Capitão América, da puta que pariu. Não, ah, cara, mas aí o que tá... O filme do Capitão América é diferente, João. Explica aí por que o filme do Capitão América aquilo, não conta como filme. Aquilo especiais. Não é um filme... Todos especiais. Não, aquilo é uma série dos anos 70. E eu quero deixar muito claro que um retardado do grupo Marvelnautas ouvi isso. Eu não lembro o seu nome, seu merda. Mas não discuta algo que você não sabe, sua mula. Falando que Vingadores teve um filme em 78. É um especial dele, ó. Um que só ele viu. É o especial pra até os mongols, né? Cara, ou então uma versão pornô. Versão pornô então... dos Vingadores. Eu pensei quando ele escreveu aquela bosta, eu pensei que ele tava falando dos Vingadores da Uma Turma. Não sei quem é que vocês estão falando. Cara, o Vingadores, em relação a uma série. Aí teve um filme em 98, que era Uma Turma e outro ator lá, eu não tô lembrado quem era. É, mas... Howard the Duck. Vamos falar de Howard the Duck, né? O filme que, por sinal, a Marvel começou muito por baixo. Alguém quer falar sobre ele, a sinopse, o João Gabriel? A sinopse é basicamente Howard, vamos dizer, um pato na crise existencial, enquanto estava em seu apartamento, lendo a sua playdeck, ia começar uma punhetinha básica, ele é sequestrado pelo cosmos e cai aqui no nosso planetinha, essa boa e velha bola de lama, que chamamos de lar, cai numa cidadezinha merda, é atacado por uma gangue composta pelo David Bowie e seus amigos. Isso é bizarro. E acaba conhecendo a mãe do Marty McFly, se torna sua amiga e posteriormente sua peguete. Olha aí, como é o nome daquelas motoqueiras, mano? Era as putas do Satanás. Cara. Ah, eu ri muito dessa merda, ó, apareceu essa mulher com essa. Cara, nunca num filme, nem num filme Marvel Studios de hoje teria putas de Satanás. Caralho, isso é muito zoado. Mas não teria, é muito zoado, não teria, de forma nenhuma. E aí a gente vê logo o seguinte, né? Esse filme aí, por mais que ele pareça estranho, bizarro, de alguma forma, e ele é bizarro, né? Vale lembrar quem é que assinava a produção dele. O Jorge Lucas. O Jorge Lucas. O criador e destruidor de Star Wars. De um universo inteiro, cheio de heróis da Marvel, eles... escolher o Howard pra adaptar, cara. Porque vamos pensar. O Jorge Lucas, ele tem uma tara sexual por anões. Ele é olha alguma coisa do... Não, o Steve Jackson é por elfos, mas ele é um anão. O mundo é um lugar curioso. Assim como um grande amigo meu. Se você ouvir isso, bizarro. Beijo no coração. Então, isso, você... e o detalhe, né? E o diretor do filme foi o diretor do Indiana Jones. Tanto que tem uma referência lá no Indiana Jones do tamanho do mundo. É, tem lá um cartaz que é o pato lá e com a roupa de Indiana Jones. Uma coisa que eu agora me lembrei, acho que esse filme também serviu de referência pra fazer o jogo, aquele Guitar Hero. Porque aquele bar que eles tocam, a minha lá toca, que a mãe do McFly toca, é igual do primeiro jogo do Guitar Hero, do primeiro bar que você toca. Eu queria deixar um negócio claro. Eu, quando eu era mais novo, eu achava essa mulher muito gostosa, cara. Ela pode até é, mano. No filme, pelo menos esse filme, ela é bem digitalzinha, mano. Tem um negocinho... Esse filme dava pra andar de mão dada com ela no shopping. Dá. Agora tá, bota hoje pra ver, bota hoje pra ver. Hoje eu sou um rapaz comprometido, não posso falar nada. Nossa, cara, agora é um filme que tem é um filme legal, porque ele tem a mãe do Marty McFly e tem o diretor do Curtindo a Vida Doidado. É porque ele cansou de ser humilhado pelo Ferris Bueller, né, cara? E aí ele vai se vingar do mundo, cara. Vingança dos nerds. Caramba. O cara dele é a vingança do merda. Mas eu vou dizer o seguinte, tem muita gente também que é poser, além de achar que Vingadores 70, teve um filme em 78, e salientando assim pro João, a série dos anos 70 do Capitão é uma, mas eu acredito que as pessoas se refiram quando falam aquela série de 1944, de quando... Porque aquela série, ela também foi, ela foi lançada nos cinemas, né? Porque em 44 as pessoas iam pro cinema assistir a série, porque nem todo mundo tinha TV. Eu acho quando o pessoal ia pro cinema, tava lá. Eu acho que eles usam como referência o filme dos anos 90 do Capitão América, que de vez em nunca passa na Globo. Aquela produção que nem americana é italiana. É. Que o Caveira Vermelha é italiano. Cara, pois é. E enfim, e também lembrar que aqueles filmes os filmes do Hulk, o Hulk do Doutor Estranho, né? Que um certo podcast que o Ryder Lucas adora falou que o primeiro filme era Doutor Estranho, não conta com o filme. Aquilo ali é telefilme, feito apenas pra TV. Não teve bilheteria de cinema pro Doutor Estranho. Porque se tivesse, o cinema ia ter que pedir falência. Exatamente. Não, mas voltando aqui ao Howard, né? Tem uma cena que o pessoal muito poser, não leu o filme, muitos sites tem falando que o Howard aparece com... realmente é complicado. Não, cara, não leu antes, não viu o filme antes de ler, foi mal. E aí, o que acontece? Coloca, diz que o Howard tem seios, cara, e aquele ali não é o Howard. Não é o Howard, é outra pata. É uma pata, uma vizinha dele. É uma patinha gostosa. Vamos falar a verdade. Pera aí, como é que é? Tem uma patinha gostosa? Como é que é? É uma patinha. O filme tem quase. Então, ó, tem uma cena da mãe do McFly que quase chega à zoofilia. Se considerar beijo, cara, porque ela beijou o pato. Vamos pensar assim. Cara, você tipo, é um pato. O pato ficou excitado com ela de 4. Agostinho, vamos pensar, você é um pato. Eu ficaria. Você é um pato que tá num outro planeta, não tem muita esperança de voltar pro seu mundo. Você vê a Leia Thompson na época que ela era gata, ficando de 4, mesmo com aquela calçola de vela que ela tava. Gata para os padrões humanos, hein? Exatamente. Significa que ela é mais gata do que a gente acha, porque ela deixou um alienígena excitado. Exatamente. Você não ia ficar de pau duro, mas é. Cara. Isso é muito legal porque ele vai e vira pra ela depois e ela fala, nenhum homem me quer, não sei o que, ninguém quer me comer, não sei o que. Eu não tenho marido! Sabe, que nem a gorda de 7 gatinhos, ela fica mais ou menos desse naipe. E por que não? Um bordel de filhas! Muito porra chuchada, muita referência, muito obscura pra mim. Cara, foi sempre. O Howard vai e lança. Não. Porque eu acho que você tá precisando de um pato na sua vida. E ela vai pra cima dele e ele começa a recuar, cara. Ficou com medo. Como assim? Ele vira pra mulher, faz um monte de insinuação. Aí chega na hora H e ele fala, não é bem assim, é um viado mesmo. Não é um taco, não, é um viado. Porque ele deve, ter lembrado daquela frase, afogar o ganso, entendeu? Aí ele ficou com medo que ela acabasse afogando ele. Tem esse termo, afogar o ganso no mundo dos patos? Ah, deve ser afogar o humano, sei lá. É, eu... Coitado, né? O pessoal afogar o ganso. Ah, cara, tem a história verdadeira de onde veio esse termo e é bem bizarro mesmo. Conte, que diga para nós. Temos tempo. Não, que é literalmente isso, cara. Dizem que ele. Acho que ele. O cara transava os gansos enquanto afogava eles. É, e quando ele tava afogando, as contrações do ânus dele girava prazer pra quem tava ferrando o. O quê, mano? O cara tava enrabando o ganso enquanto afogava. E afogou, afogava ele. O bicho fica trancando o cu pra ele ter tesão. Isso, exatamente. Ok, Rádio Lucas, faça suas coisas escondidas, por favor. Eu nunca passou pra minha cabeça um negócio desse. Não, é verídico, cara. Isso aí. Procura nem saber. É verídico. Eu vi e presenciei. Eu estava lá quando isso aconteceu. Caramba, não. Enfim, então o Howard vem cruzando o espaço, o gélido espaço, com uma velocidade enorme, sem respirar, e chega na Terra, sem se machucar. Até hoje, eu vi esse filme 4 vezes, cara. E ele não tem superpoderes, o pior é isso. Se ele for ao espaço, tá tudo do espaço, mas ele não tem poderes. Cara, eu acho muito sacanagem com o universo, porque convoca o bicho na hora que ele vai começar a bater uma, né, velho? Podia esperar o bicho terminar, porque depois ele dessa. Ele só apanha, né? Ele só se fode. Até a hora que ele cisma de usar o Quack-Fu, né, dele. Nossa, isso. Velho, que coisa bizarra. Eu prefiro o cara ter do Homem-Peixe. Uma questão do Quack-Fu dele. É, você fica pensando que o personagem é um merda. Então aquela hora que ele começa a lutar é que você começa a ter uma esperança que o filme vai melhorar, né? E fica só na esperança, porque depois é muito chatinha aquela cena dele sendo solidarizado, ela leva ele pra casa adotar, e ele fica de bichinho e tudo. Posso dar uma dica pra todo mundo pra ver esse filme? Não vejo. Duas. Essa é a dica. Não, duas. Veja de galera e bêbado. Aí vai qualquer coisa, né, mano? Porque aí você vai se divertir, você vai qualquer coisa. Qualquer coisa serve pra fazer isso aí. Não é qualquer filme não, cara. Qualquer filme. Qualquer filme. Você é bêbado com a galera, tenta você vê uma cena esquisita, humana. Olha pra um amigo, olha aí, cara, isso aqui é a tua cara. Ok, tenta ver se tem topé humano assim e depois a gente conversa. Bêbado com os amigos. Aí não termina bem. Aí é com você, né, Rádio Lucas? Aí termina uma galera, um bando de mal intencionados. E o Ryder acorda no dia que nem o cara do mangá que tá menstruado. Não mesmo. Não, mas o que a galera que tem em mente, quem, né, ficou animado de ver esse filme clássico aí do Howard, depois que viu a cena pós-crédito do Guardiões da Galáxia, e não esperem ver aquele papo do Guardiões da Galáxia, que não tem nada a ver. Uma versão fofinha daquele Howard que aparece no final de Guardiões da Galáxia. Ele é baixinho. O Howard do filme é mais agressivo do que esse do coisa desse filme do antigão aí. Exatamente, fofinho aonde? Pera aí, fofinho aonde? Não, eu tô Howard dizendo. É fofinho. Não, o clássico. Eu digo assim, porque o que aparece no Guardiões da Galáxia tá com o cabelo todo bagunçado, tomando uma bebida, pá, falando bem marrento, entendeu? E o Howard que aparece ali, ele é baixinho, fofinho, cabelo arrumadinho, entendeu? Tem um blazer por cima assim e tal. Ele é coxinha. Ele é coxinha, entendeu? Então, você que ficou com curiosidade, não vá achando que vai ver um puta filmaço, que não é, cara. Que não é. É uma bosta. Quem viu aqui, a não ser que teve review agora pra fazer o cast, mas quem viu na época, isso foi muito tempo atrás, quando a Globo... No auge da Globo, assim, não existia nem internet, a gente viu esse filme pela primeira vez. Então era tudo molecado, não tinha uma opinião formada sobre dizer se esse filme era ruim ou não. a nossa infância era um tempo muito zoado, né, cara? Sim, cara. Tudo nossa que passava a gente passava uns bagulho. Uhum. Roger, você nasceu em que ano, Roger? 94. 94. Cara, você perdeu por um, cara. Você perdeu por um. Porque eu tenho a teoria que é a última geração de héteros sóbrios nasceu em 93, cara. Héteros sóbrios. É, cara, porque a gente cresceu vendo Conan, vendo... Que nego fica puto quando eu falo que é aquele... Um príncipe em Nova York. Pô, fala assim... Ah, filme de merda, não tem nada lá. Primeira cena do filme aparece um monte de mulher pelada. Ah, então eu não perdi nada, mano. Porque meu, eu tinha alugado esses VHS tudo de bracinho então, em casa. Então, mas se alugava... Porque eu tinha reunião de família final de ano. Ah, mas você alugava. A gente via na sessão da tarde. A gente via na sessão da tarde. Entendeu? A gente viu a cena da Chun-Lin tomando banho, entendeu? Na animação do Street Fighter, no cinema em casa. A gente acordava domingo, meio dia, tá pra vir Exatamente. É, não, isso aí já não peguei, mas eu acordava domingo pra ver Siga Bem Caminhoneiro e Peça Que Pague. Então, velho, eu acordava também pra ver se é o Pesca e Companhia, né? Pesca e Companhia, né? Caraca, esse hoje programa dia, era muito né? bom, velho. Hoje em dia, vai passar um minuto na frente assistindo. Hoje em dia, as piriguetes se usam de pagar peitinho, pagar calcinha pra aparecer na internet, nas redes sociais. Antigamente, isso aí não era nem. Era só pôr na banheira do Bubu que você via peitinho toda hora. Quem é você, piranha, comparada a Mary Alexandre e Nana Gouveia? Exatamente. Então, a gente nasceu numa época disso, cara. Porque não tinha restrições, passava filme de terror uma hora da tarde no SBT, na Band. Os machos ver mesmo, os machos de verdade ver. Exatamente. Então não tinha essa viadagem que tem hoje que, olha, tudo é censurado, não sei o que tem, e coisa e tal. E por incrível que pareça, as novelas da Globo tinham menos cenas de sexo na época, que era menos censurado do que tem hoje, cara. Hoje, quando eu não vi sexo mais picante do que na época que não tinha censura. Isso é algo irônico. Então, cara, a gente cresceu numa época boa. Mesmo não tendo visto esses grandes filmes de heróis, ou esses grandes filmes nerds que estão saindo agora, mas a nossa época foi boa. Acho por que isso cresceu. Que eu falo, Dudu, Howard não é um filme de todo ruim. Ele é um filme ruim? Não, eu gosto, cara. Como eu falei, é um filme ruim. Aquele filme bosta, mas eu gosto, cara. Se eu assistir, eu vou me divertir com ele. Entendeu? Vou dar risada. Obrigado, Dudu. Você usou a palavra perfeita pra você definir o espírito de Howard the Duck. Assista diversão. Pela diversão. Diversão. É você... Porque se você for assistir, tipo assim, vamos filme, vamos lá, me passe alguma mensagem. Você baixa uma bosta porque o filme é ruim. Se você vê com aquela sensação de eu quero me divertir, o filme vai cumprir esse papel, cara. Com certeza. E vai ser... E vai cumprir com louvor, entendeu? É, não vai deixar... É um filme bem mega trash, né? É um trashão. É tipo aquele filme do Van Damme, sabe? Aquele Desafio Mortal. O filme é bom? Não, não é bom. Ele te diverte? Diverte, cara. E é isso que é importante. Exatamente. Por exemplo, hoje, se você colocar pra um garoto de... Deixa eu lembrar em que é que eu assisti o Grande Dragão Branco. Eu tinha quantos anos? Eu acho que deve ter. Nossa, mano. Até hoje esse filme é foda, mano. Até hoje esse filme é 12. Foda. Não, sim, mas porque você é desse âmbito. Você gosta dessas coisas. Mas pra um garoto normal, por exemplo, quando eu tinha 12 anos, eu não me considerava. A gente não era nerd. Normal, a gente era outra coisa. Não, eu não me considerava nerd como eu sou hoje. De gostar de tudo, eu gostava de tudo. Quando você tem de 10 a 12 anos, você gosta de tudo, cara. Você não tem uma ideologia formada pra música, você não tem uma ideologia formada pra filmes, pra nada. Você assiste tudo que passa, você escuta tudo que... Na verdade, quando você tem entre 10 e 14 anos, você gosta de tudo que o grupo de amigos que você tem e quer agradar. Exatamente. Ou a sua família, né? No meu caso, só no meu grupo de amigos foi influenciado. Anime e rock'n'roll era tudo essa época. Era o pessoal muito então, de Alec. Sim, porque você já nasceu numa época, você, quando tinha 12, de 10 a 15 anos, era praticamente o movimento já tava explodido, já tava exposto, né, João? Aí cresceu numa época que já tava exposto, por exemplo. Na época que passavam os tokusatsu que hoje são louvados, eram coisas comuns, não tinha esse culto que nem tem hoje, com o Kamen Rider Black, entendeu? Não tinha, eu não lembro, né, João? Nossa, você numa roda de cinco amigos, os cinco falando de Kamen Rider Black ao mesmo tempo. Até gente, tinha, mas tipo, bem no começo, quando Kamen Rider Black era novidade. Então, é que hoje em dia as pessoas estão. As comunicações estão mais fáceis, né? É mais fácil as pessoas encontrarem pessoas que têm o mesmo gosto. Sim, porque, é porque a internet vibializa isso. Qual que era a nossa rede social na época da nossa adolescência? A escola. Nosso Facebook, o nosso Twitter, entendeu? Da nossa época era a escola. Então você viu o que passava na TV, ou você viu o que passava na revista e compartilhava com seus amigos. Sua classe, no seu grupinho de, sei lá, 5 amigos no máximo. Sim, exatamente. E numa classe mais de 30, 40 alunos, eram 5, 2, 3 pessoas que curtiam aquilo que você curtia. E esses 2, 3 eram praticamente meio que excluídos, entendeu? Porque a maioria dos caras queria ser descolado. Não, Dodô, eu não sei como é que você é mais velho que eu. Então, mas coisa de filme, né, ó? Então, eu não sei, eu nunca sofri esse bullying, tipo. Eu não lembro da galera que queria ser descolado, só lembro da galera mesmo, andava assistir, mandar todo mundo no cu, era isso aí, e faltava água. Chegava a ser um bullying. Eu pulava, porque eu era muito preguiçoso. Assim, era assim, por exemplo, é que aqui, na região onde eu cresci, tinha os caras que estavam de boa com a sua idade, mas tinha os caras que queriam ser. Já queriam aparentar ser mais velhos, entendeu? Então, os caras até gostavam, mas... Era a galera que fumava no banheiro na hora do recreio. Isso, mas pros outros não, entendeu? Tipo, o cara sabia quem que era o Jasper, sabia quem que era o Tindima, mas pros outros não. Ele falava, ah, é aquele negócio que passa, entendeu? Mas ele sabia de cor e salteado, nas rodinhas pequenas ali, ele sabia quem que era quem, entendeu? Sabia episódio por episódio, mas como que ele tinha que mostrar que ele já era mais maduro, ele, sabe, já era mais velho, o cara tinha 14, mas queria aparentar que já tinha uns 18, então ele andava com aquelas roupas assim mais descoladas, entendeu? Esses caras que pagava de fodão, exatamente, que fumava no banheiro na hora do recreio, eram os mesmos caras que sempre na época de festa brigava e você olhava pra ele, você via ele cheio de sapinho e herpes. Porque exatamente. Eu ia falar um bagulho que teve na minha escola, mas eu vou ficar calado. Ah, diga aí, era o que? Era drogas, maconha, cocaína? Não, porque teve um moleque que ficava pagando de fodão e que ele namorava uma menina. Um certo dia, como eu não vou falar quem é e foda-se. Não precisa, só precisa de coisa na história, chama ele de Zé. Aí chegando no bar, e uma vez ele tava lá com a pseudo-namorada dele e desceu, e eis que a gente volta da educação física e tá lá a menina escovando os dentes. Todo mundo entendeu o que isso significa, né? Ah, quer dizer que o cara tinha a boca podre? Pode chamar de escovar o dente, fuga da lula, bola gata, depende do que você quer. Ah, agora sim, entendi. Entendeu? Eu tava na boa inocência ainda aqui. Ah, você escovou o dente? Quer dizer que o cara tinha a boca. Ah, entendi. Mais inocente, hein, Raider? Eu sou um moleque da sede, você. Rau! Opa! Tô te falando! Se liga, meu irmão! Até de manhã! Curtir e compartilhar ao pé da letra da época, entendeu? Exatamente, pessoal aí. O curtir e compartilhar post, compartilhar a piranha. Exatamente. São os spawns da parada. Então, e é assim que eu vejo, cara, um filme como Howard, entendeu? Ele te, quando você assiste ou lembra dele, um bochete que te passa doença? Não, ele te lembra. Não, você baixa a graça depois. Época. Ele te lembra da época que você viveu. E viu o filme. Na época que você estava vivendo. Entendeu? Então eu vejo esses. Eu encaro esses filmes mais desse jeito, entendeu? Era um filme que me transpõe àquela época que eu via. Que eu vi o filme. Hoje, praticamente, são poucos os filmes dessa época que. Que eu assisto, entendeu? Por exemplo, Juiz Dredd, eu não perco com o Stallone, que está passando, entendeu? Que já é de 95. Outro mas... dia. Eu não perco, entendeu? Está passando, eu assisto. Mas eu acho que Howard, assim, se não fosse pelo cast, eu não assistiria de novo, entendeu? Porque o filme é maçante, é chato, é ruim. Entendeu? Mas ele diverte porque eu tenho boas lembranças dele na época. Então, você que não tem boas lembranças, não vejo. Daquela época. Não, é que igual o João falou. Igual o João falou, você vai ver, mas você tem que pensar numa coisa. O filme tem que me divertir. Você não vem de ver. Se você não quer ver pra dividir, você quer ver porque. Não, isso vai ser um filme foda. Filme da Marvel, eu tenho que ver, você vai se decepcionar. Eu fui ver por causa do cast, fui lá, não sabia se era bom, se era ruim, eu fui ver, vi lá as referências lá que tinha e achei uma merda no total, então eu recomendo que você não veja, é um bom filme, bosta pra deixar lá no passado. Se você tiver a lembrança, como o Dudu faz aí, fala aí você vê, se não, você deixa lá, deixa que é só uma referência, eu gostei que foi ousado e alegre em gravar um cast sobre esse fato, que a gente só tá falando mais sobre outras coisas do que sobre esse filme. Até porque o Agostinho nem tá participando do podcast. Exato, é dele podcast, tem que andar impressionado. Exatamente, diga-se de passagem. Ele foi fechar a porta e se perdeu. Ou foi tropeçado pelo mesmo raio que o Howard. Exatamente. Ou ele tropeçou na escada e caiu. E o que é legal, o que é assim, estranho nesse filme do Howard, é que ele tem uma história assim que vai, é tipo meio linear, né, cara? Você sabe o que vai acontecer, entendeu? Não tem. Ah, não sabia não. Eu fiquei mega surpreso quando pegaram aquele negócio voador e começaram a sair pela meia hora de filme deles pela cidade voando. Vamos pensar um negócio. Se a gente for analisar o Howard, ele não tem lá grandes furos, né, cara? Não, porque ele é linear. Vai ter furo. Então, ele é uma maluquice do caralho, mas se você vai ser errado com o fato de você transportar pelo universo, você é isso pra outro. Ok, Howard. É uma nada explicou, né? Muito é uma bem. Maluquice do demônio. Mas não tem lá grandes furos. Nossa, maluco. Caramba, peraí, não tem furos? Peraí, eu não disse que não tem furos, eu disse que não tem lá grandes furos. Ah, grandes furos não, é dentro do entretenimento que ele se propõe. Sim. Beleza, só que eu achei que é o único grande furo é aquela questão do final. Do final do decorrer das pessoas acharem um pato normal, né? Assim, na meio da sociedade, né? Ah, mas cara, a partir do momento que aquela mulher lá da assistência social lá. Mulher do Cine Emprego, da cidade de Connecticut. A futura amiga do Ryder Lucas. Exatamente, a amiga do Ryder Lucas. Ela, vai ser minha futura amiga, já tô precisando de emprego. Se você for no Cine aqui e usar uma camisa do Howard the Duck, eu tenho certeza que você consegue um, cara. Eu ia com a minha camisa de Havaiano, mas... Faz uma camisa Howard the Duck. E pra ser toalheiro de motel. Pra ser toalheiro de motel. Por aí, podia falar do Homem-Aranha também. Peraí, o toalheiro de motel é ganhar uma grana foda, cara. Trocadilhos do caralho. Essa foi muito gozada, viu? Trocadilho. Essa foi muito gozada. Eu juro que o trocadilho foi não intencional, cara. Mas ganhou uma grana razoável, cara. É, foi gozada, mas tudo bem. Nossa. Ah, não ganha. Ganha, mas é suado, né? Sei, vamos parar com isso. Então é o seguinte, a gente pega do... A gente já... O que vocês acharam, por exemplo, da explicação pro Howard ter vindo? Assim, o pelo menos é legal, porque como era um experimento meio assim, bizarro, assim, aquele amigo dele... Que não era nada, o amigo era faxineiro, ele é o Hong Kong Fu. Ele não era um cientista, ele era só um faxineiro lá do museu. Ele é o Sheldon dos anos 80. Cara, é o Sheldon sem neurônios, né, cara? O cara. Ele tem a vontade, ele tem a vontade. Peraí, mas não tem o conhecimento. Mas a gente também tá falando mal desse filho da puta. Mas a gente nunca encontrou uma raça alienígena que parece com um pato humanoide, né, cara? Se a gente encontra, a gente provavelmente ia fazer o mesmo linha de raciocínio dele, cara. Você podia ser o Stephen Hawking que você ia ter a mesma linha de raciocínio dele. Cara, o homem veio do... O pato veio de uma espécie mais inferior de pato ainda, né? O pato humanoide veio do pato normal. O pato Neandertal. Agora que eu me lembrei, uma coisa que eu agora de projeção é que eu tô lembrando é que o Howard não sabe nadar, né? Ele é um pato que não sabe nadar. É, claro, assim como ele é um pato que anda. Em relação ao... Vive numa cidade de pedra. Peraí, ele é um pato que anda e vai trabalhar num puteiro, velho. Exatamente. Vocês têm noção que essa porra era um filme pra criança? Caramba, maluco. Ele trabalha num... 2013, cara. Por isso que é foda, anos 80. Aí eu falo, cara, por que as pessoas querem PG-13 pra mercenários? Pra quê? A gente cresceu, tem várias gerações que cresceram com putaria e mortes aí a rodo. e ninguém se tornou um psicopata, cara. Deixa essa porra seguir, velho. Exatamente. Então, estamos aí alegre e seguindo, seguindo fé aí, seguindo cantando a canção aí. Como diria o Wiley, estamos aí seguindo com ousadia e alegria. Exatamente, ousadia e alegria, sempre. Nosso lema é ousadia e alegria. A nossa cara é pagode todo dia. Cheio de estilo, na pressão eu vou com tudo. Só espalhando ousadia pelo mundo, é isso. Cara, e é isso, é aí que a gente vê que a internet é boa por um lado, mas a internet estragou muita coisa, né, cara? Tipo, sei lá, esse jeito de você estar conectado à informação diretamente, assim, estraga muita coisa. Antigamente não tinha essa parada, não tinha pessoas para debater sobre esses assuntos tão rápido, então a gente não tinha esse negócio de censura, entendeu? Eu costumo pensar que a censura veio junto com a internet, entendeu? Porque a internet coloca as coisas mais abertas e a censura surgiu junto com o excelentíssimo juiz Ciro Darlan. Cara, bons tempos eram aqueles, cara. Entendo que você podia se ver de tudo na TV, assistir de tudo. E é que nem o João falou, cara. Ninguém se transformou num psicopata assassino, entendeu? Ninguém. Você via Cristine, o carro assassino, no cinema em casa, à tarde. E ninguém saia atropelando gente pela rua aí, entendeu? Ah, mas quando eu era criança, eu gostava desse filme, Cristine, mas é o que eu tava chato. Peraí, mas Cristine, eu não assisti no cinema em casa, não, viu? Eu assisti no Sessão da Tarde, eu fui no cinema em casa. Eu assisti no Cine Trash, na Manchete. Eu assisti no SBT. Eu vi no SBT também. Mas eu achava legal quando era criança, eu gostava, mas depois que eu fiquei mais velho, puta, que filme chato, mano, não tem, é muito chato. Então, é a mesma coisa, por exemplo, o que aconteceu com você com o Cristine foi a mesma coisa que aconteceu com o Howard. Entendeu? Na época, cara. Porra, o filme era uma diversão pro caralho. Era uma diversão. Diversão do caralho. Caralho, naquela época o pessoal realmente gostava de qualquer merda, então. Exatamente, é isso que eles estão tentando dizer. Entendeu? Mas, deixa eu te explicar um conceito que existia nos anos 80, 90 e começo dos anos 2000. Todo mundo que ia assistir um filme queria se divertir no filme. Não existia essa putaria de não, eu quero achar as camadas. Exatamente. Eu quero achar o que o diretor quis dizer. Não, mas aquele diálogo, as referências junguianas da puta que pariu da casa do caralho. Eu vou ver Mercenários, eu não vou vendo isso. Agora sim, Raia, mas aí que tá. Hoje em dia, todo mundo quer um filme super cabeça. Exatamente. Com todo mensagens, mundo... com crítica. Todo mundo quer ser mas crítico. Nunca vai deixar de ser justificável. De dizer que Eu não tô falando que o filme é foda, não é isso? Uh-huh. Eu tô falando, os filmes nessa época eram feitos apenas para te entreter, cara. Exatamente. Hoje em dia, o povo quer ver significado... transcendental da puta que pariu do cacete A4 em tudo que é filme, entendeu? Tipo você aquela merda que é Donnie Darko, que eu vejo o nego falando que o filme é foda, uma bosta. Você quer um exemplo, cara? O He-Man, entendeu? Aquele He-Man lá, o mestre do universo lá, que tem o Beth Lurie. O He-Man, cara, entendeu? Porra, se, vamos supor, se saísse aquele filme do He-Man hoje, com toda a tecnologia de hoje, todo mundo ia meter o pau dizendo, não, He-Man tem que ser eterno, entendeu? Não tem nada a ver, o He-Man vir pra perto. É o He-Man, da Marvel. O cara passa, mostra lá toda a eterna, toda as grades foda, não sei o que, o filme se passa numa beira de estrada. Não, mas é pra você ver como que isso que o João tá falando. Como que o público daquela época era diferente do público de hoje. Por exemplo, tem que evoluir. O filme, e pior que isso demonstra que nós, no geral, não estamos evoluindo, nós estamos regredindo. Entendeu? Porque nós estamos levando filmes a sério, entendeu? No momento que eu vejo, tipo, brigas, por exemplo, brigas como. Tem caras que brigam de verdade, tipo, filmes da Marvel e filmes da DC, que geram discussões. Exemplo clássico, quando saiu a notícia que o filme Batman vs Superman ia mudar de data, então para não competir com o Capitão América 3, eu fui lá e fiz uma piadinha. o Rafa Maifre já entrou lá falando, pô, cara, até você tá fazendo essa bíblia. Eu falei, meu, não tô brigando não, tô me divertindo, tô achando isso engraçado. Você não tá brigando, mas é a DC peidou. A Warner peidou foda. Exatamente. Os dois maiores super-heróis do mundo e me peida pro Capitão América. Essa é a prova maior que o Capitão América derrota o Batman. Não, então, João, só que assim, ele, eu levei pelo lado da piada, da risada. Ele levou já pelo lado da... Pô, o cara tá querendo brigar comigo que gosta dos heróis do DC, entendeu? E vocês então, não fazem ideia como eu me diverti zoando a Laura com isso. Ela é a maior cuequinha verde do mundo. E eu sou muito fã do Capitão América. Mas eu virei assim, então, amor, você sabe que o filme do Batman, Superman, muda de data, né? Ela, ah, é mesmo? Então por quê? Então, porque eles ficaram com medo de encarar o Capitão América. Malandro, e é muito mais herói do que... Concordo. Ela deu uma olhada ali, que eu fiquei com medo de tomar porrada, cara. Mas foi muito divertido. É, foi, então. Só que assim... Aquele mesmo, né? Valeu a pena, né? Aí tá lá jogado no meio do lixão. Só que assim, nós temos esse espírito de se divertir com a notícia. Não, agora os caras já criam briga. Entendeu? Já criam discussão. Então, naquela época, cara, saiu aquele remake e o filme é foda. E não teve ninguém malhando o filme. Quem falou mal do filme foram críticos de cinema. Entendeu? Caras que tinham... Então, realmente, o pessoal só tinha titica na cabeça mesmo, meu irmão. Puta que pariu, vai tomar no cu. Não, o cara vê He-Man e vai dizer que o filme é foda, tem que ter muita merda na cabeça, mano. O filme foi foda. Vai tomar banho, mano. Hoje ele não é. Hoje nunca foi, mano. Nunca foi. Não, ele foi. Na época ele foi e os números dele. Caramba, mano. Entendeu? Os números dele justificam o que eu tô dizendo. Então, justamente regredir é o caralho. Porra, do Transformers também, caralho. E não deixa de ser. Não, cara, não, eu tô dizendo os números, não de bilheteria, não. Eu tô dizendo números das críticas, e tanto críticas de críticos de cinema e de público. Entendeu? Falaram muito bem do filme na época. O filme foi muito bem aceito. Mas hoje em dia também é uma bichice. Qualquer filme que é um pouquinho velho e tem alguma referência à cultura. A cultura nerd deu um bonde de filha da puta, ressuscita a merda. Tipo a gente com um bonde de filha da puta fazendo com o Howard. Ressuscitando e falando que o filme é cult, ou não sei o que. Ai meu Deus, que filme foda, porque ele tem não sei o que da minha época. Foda-se que é um filme merda, He-Man é uma merda. He-Man é uma bosta do tamanho de Paris State Building, cara. Exatamente, cara. Você gosta, parabéns. Cara, eu gosto. E nenhum momento eu gosto do filme, mas o filme é uma bosta. Isso é o importante. Eu não acho ele uma bosta. Entendeu? Eu acho ele legal. Não é um filme assim que, nossa, meu Deus. De Volta pro Futuro, entendeu? É porque cria uma certa revolta, porque é um filme que é da Marvel. É ser lançado logo do Pato. E o Pato não é heróico, o Pato não é nada. O Pato é um Zé Ruela. E o mundo tava pronto. O mundo já tinha. Quem era Marvel já tinha visto. Enfim, já tinha visto o Superman. Já tava há 3 anos de ver um Batman do Tim Burton. Exatamente. O que é o da Marvel? Que coisa Marvel? Peraí. Um personagem sem expressão nenhuma na editora. Você pode falar o que você quiser, mas eu acho que Howard tem uma vantagem que Superman e Batman nunca vão ter. Que é a bunda da Leia Thompson. Exatamente. É o âmbito pornô, né? Que se for dar o Batman, a bunda da Leia Thompson é uma coisa que esses... É o âmbito erótico, né, cara? Howard foi hardcore, né? Howard é um bagulho tão zoadamente divertido. Ele é hardcore. Aqui, 30 anos depois da produção dessa bosta, comentando isso, e a gente tá falando que diverte, cara. Se você for com espírito pra isso. Se você for com mente aberta pra se divertir, você vai se divertir. E muito com o Howard. Ah, mas as pessoas queriam ver uma adaptação de super-heróis. Sim, cara. E viu uma adaptação hardcore, entendeu? Que mostra bunda, que mostra peito. Viu uma história simples, legal, com um pato que fuma, bebe, gosta de zoofilia. E bate uma punhetinha antes de... Ah, é. Na versão do Blatt é a voz do Kiko. Cara, né? isso é muito engraçado, velho. Isso é a melhor coisa do filme, cara. Se assistir dublado. Se você for fazer o sacrifício de assistir o filme que nem eu fiz, você veja dublado. Mil vezes. É bom por causa dessas vozes que você conhece. Você viu esse filme? Hã? Quantas vezes você viu o filme? Vi uma pra nunca mais. Eu vi 4 vezes, cara, em 2 semanas. Ô, oh, meu irmão, parabéns, cara. Você é meu herói. Ai, para de reclamar de sua vida, velho. O filme é mais divertidão, cara. Agora o filme, ele é divertido, você fica na dúvida, porque na verdade a ameaça que nele é uma ameaça assim foda. O vilão, na verdade, assim, os senhores do universo lá. Era o pessoal do He-Man. Dark Overlord of the. O Senhor das Escuridões, mestre da puta que o pariu. É, cara. Lembro que eu fiquei com medo da porra, velho. Aqueles monstros parecem umas vaginas gigantes. Cara, sinceramente, eu não sei vocês, sem piadinha, mas eu esperei o Ferris Bueller chegar lá em um determinado momento, ele só aparecer e falar: a vida passa rápido demais, se você não parar pra curtir um pouco, ela passa e você se fode. Aí foi comido pelo monstro. Exatamente, cara, sério, porque se ele aparece ali e fala isso, ia ter tudo a ver com o filme, cara. Ia ficar engraçado, porque o vilão é o professor do Ferris Bueller. Exatamente, coitado, sofreu tanto. É, e é um filme que não tem uma morte, né, também. Ah, mas o Howard quase arranca o brinco do cara lá. Sim. Mas eu, querendo ou não... Eu acho engraçado, porque tem uma hora lá que ele fala pras meninas assim: então, eu cortei o contrato de vocês com aquele pau no cu lá, e aí elas: ah, não, obrigado, senhor Pato. Aquele Pato perdeu a oportunidade de falar assim: então, eu quero um pagamento, tá ligado? Ele foi um assunto muito foda ali, cara. Mas se a gente lembrar que o Pato arregou pra Leia Thompson na época que ela era bonita... Não se espere nada desse Pato. Esse Pato é franga. É, um Pato meio esquisito. Mas e aí, Agostinho, ainda vamos ter mais alguma coisa pra falar de Howard the Duck? A gente não falou nada, mas a gente falou alguma coisa, pelo menos. A gente falou alguma coisa, né? Porque não tem muito o que a gente falar do filme. De fato, o filme, ele vem, diverte, ele dá um entretenimento bom pra uma sessão bem cinema em casa, enfim, ao contrário do Thor, você espera assistir um filme massa e assistir um filme cinema em casa, mas o Howard the Duck, não, desde o começo até o fim, ele é um filme, sessão da tarde, cinema em casa... Vou dizer logo, muito melhor do que muito filme que passa hoje no cinema em casa, na sessão da tarde. Concordo. Diga-se de passagem, muito pega melhor. Pega seus amigos, junta um grupo de 6, 7 amigos, compra uma caixa de cerveja, compra amendoim, coloca cerveja pra gelar. Chama umas putas. Aí, não, cara, pra assistir o filme, não pra fazer uma orgia. O pessoal fica sentado com a Leia Thompson aí, já tá lá, o pessoal, as mulheres lá, tá lá pra... Não, eu não sei, se tiver umas amigas vadia, é o canal. Mas o filme é legal. Não, não é. Cara, ele não é bom, mas ele é legal. Ele é divertido. Uma coisa. Você vai se divertir com esse filme aí, você vai pegar ele assistir assim e tudo, vai gostar da... A cena, enfim, ele agora tá em alta porque... Ele virou cult, né, por causa daquela cena extra dos Guardiões da Galáxia, onde apenas, onde apenas uma referência a esse filme. E gravamos um cast sobre isso. Aham. Eu acho que a gente pode dizer que a gente é um dos únicos, se não o único, que gravou um podcast sobre Howard the Duck, que falou pouquíssimo sobre Howard the Duck. Mas acho que não conheço nem os que falaram muito de Howard the Duck, cara. É, alguém leu os gibis que tem um Howard? Não. Ah, então ele tá no Clube Guardiões da Galáxia. Agostinho, eu vou falar a verdade. Eu li 3 revistas que tem o Howard na minha vida. E uma delas eu li porque tinha o Ash do Uma Noite Alucinante. A primeira vez que eu vi o Howard, cara, foi na... E olha que eu sou leitor das antigas. Foi em Geração X, cara. Na participação dele em Geração X. Caralho, esse gibi, Agostinho, eu tenho. Eu tenho, saiu aqui pela, acho que foi pela Abril, foi pela Pandora. Foi pela Pandora, eu não sei qual foi a versão. Eu tenho essa posta aqui em casa, em algum lugar, velho. Eu tenho tanto de então. Perdido aqui em casa, velho. Pois é, então. Howard the Duck teve, quando eu conheci foi na Geração X, eu fiquei naquela dúvida também. Eu era um dos que queriam que a Marvel, que a Panini lançasse aqui a minissérie dele do Selo Max, né? Só que eles não lançaram porque era uma crítica muito social, então ficou de fora. Mas Howard the Duck, ele tem um HQ, e agora nos Estados Unidos vai sair um compilado de todas as HQs do Howard. Caralho, pessoal, inventa qualquer coisa pra ganhar dinheiro, né, mano? Ah, cara, não, peraí, mas lançar o Howard é legal. Se eles lançarem aquele encadernado bucha dos Guardiões da Galáxia de 2008, tá corretíssimo lançar o material do Howard. Foi que nem outro dia, muito melhor. Eu tinha o boneco da visão térmica do Schwarzenegger. Cara, o Raider, só pra te informar, e quem for Marvel, putinha dos Guardiões, Howard é muito melhor do que Guardiões da Galáxia nos gibis, viu? Olha, eu só quero pedir pra você que tem influência na Panini acabar ouvindo essa merda por algum motivo. Dois pedidos. O primeiro, um encadernado de Falcão de Aço, pra eu e o Raider ficar feliz. Ah, e o segundo pedido, agora é pra Marvel. É, por favor, já que já fizeram do Guardiões da Galáxia, há chances de fazer sobre Falcão de Aço. Imagina o filme, puta que pariu. Porra, por favor, Falcão de Aço, cara. Falcão de Aço é foda. Nossa, e o segundo é, por favor, republiquem a história original da chegada do Galáxia, pros filha das putas. Porque ninguém merece aquela bosta de parábola. Do Surfista Prateado. Ó, é uma história filosófica. Cara, que se foda. Se eu tenho um personagem com poder cósmico, isso, eu não quero ver a filosofia dele. Eu quero ver ele quebrando coisas. Lance Fantastic Four 48, 49 e 50. Olha aí. Que eu tinha na minha Grandes Heróis Marvel. Cara, e o pior que é. E é bom, mas voltando aqui ao Howard, vocês acharam pelo menos que a luta final foi boa? Caralho, velho. Qualquer coisa. É qualquer coisa, mano. A luta final é ele com um canhão. Olha, a partir do momento ele já começa sem nenhuma chance de ganhar. Você nem acredita que ele possa ganhar. Você até torce pro outro acabar com ele, matar ele logo de uma maneira rápida. A partir do momento que eu tô vendo o filme pra me divertir, eu tô esperando que ele me entreta. Me entreta? Ele vai deixar você em problemas. Ele tem que me entreter, cara. É tudo que eu quero. O Tinta já tira o fio, de repente entra a SWAT na tua casa e te prende com um cara de malote de droga embaixo da tua cara, casa. Fale isso não, que meu bairro tem uma boca de fumo na rua debaixo da minha casa. Aí, ó, tá vendo? Sem você spoiler, é o chefe. Tem spoiler, mas já dando, né? O Howard decide ficar na Terra. E todo mundo acha isso normal. Não vejo o filme, já falei, pera dar qualquer spoiler que vale a pena. O final estendido do filme é o governo eu entendi que ele ficou no final do filme pegando a mãe do Marty McFly. Alguém não pegaria a mãe do Marty McFly nessa época? Até o Marty McFly quase pega ela. Se até o filho beija ela, por que que a gente não pegaria, né, cara? Vamos ser frangos por aqui. Vamos ser frangos. Ou patos. Mas é isso aí. Então ele ficou na Terra e aí... É o que mesmo que acontece depois? Ele morre, que vira... Descobrem ele, ele vai ser estudado. Foi aberto e foi estudado pela galera do... Da... Cara, a gente agora, não. Ele foi embora. E depois que a mulher ficou feia, ele foi embora pro universo e, enfim, ele foi capturado pelo colecionador. Nossa, grande colecionador, que parece um drag, parece o pessoal do Twist System. É um drag queen espacial. Cara, é o Lulu Santos, mais viado que o Lulu Santos já é. Putz, Lulu Santos, com certeza. Agora que tu falou, é ele mesmo, ó. A gente fica. Aí o Agostinho fala isso, a gente fica imaginando na hora que os guardiões chegam lá. Por favor, ouvinte, se você que tem habilidade de montagem, faz uma montagem pra gente, senão é que eles entram lá em lugar nenhum, que eles entram na cúpula lá do colecionador, coloca a música Como Uma Onda no Mar tocando, por favor, e manda a cena pra gente. Agostinho, será que temos moral com o seu público para fazer isso? Eu respondo pelo Agostinho, não. Não temos moral ainda, nós estamos em fase de sobrevivência. Eu tô vendo aqui, o tal de The Duck. Cara, mas um dos únicos a falar de Howard the Duck. Não tem Howard the Duck podcast. Exatamente. De Howard the Duck. Entendeu? Vamos colocar aqueles podcasts, um monte de podcast de Guardiões da Galáxia, mas de Howard the Duck não tem nenhum. Exatamente. O próximo vai ser sobre histórias de rodízio. Vamos falar sobre... Não, caramba. O próximo vai ser sobre o melhor... Os dois melhores... diria mais, o melhor filme da Marvel Studios. Homem Coisa. Pode ser também. Quem mais viu Homem Coisa fora eu? Só pra saber. Cara, Homem Coisa eu tenho, mas nunca vi. Só eu fui retardado de assistir aquela bosta? Cara, pois é. Você é rei, cara. Agora é o seguinte. Você pega... esse filme do Howard. Hoje em dia ele tá em DVD baratinho na Americanas aí por $12,90. Pera aí, eu quero dizer um negócio que eu li agora há pouco. E virou relíquia aí de colecionador aí, viu? Eu li agora há pouco no comentário. Nada tapas. Eu li agora há pouco no comentário um cara falando assim, ó. Nossa, é muito bom encontrar esse filme fantástico aqui pra assistir online. Aonde que essa porra é fantástica, seu filho de uma puta? Caralho, vai tomar no cu, moço. Eu sou o cara que tô defendendo Howard the Duck aqui. Mas puta que pariu, o filme é ruim, cara. Ele é suave pra de caralho. Fantástico. Ele é divertido, cara. Eu acho que a gente só pode pegar o fantástico se ele for fantasticamente tosco. Aí a gente consegue encaixar a palavra fantástico nele. Mas puta que pariu, cara. Como é que a pessoa diz que o filme é fantástico, cara? Fantástico, aí não viu realmente. Fantástico é o quarteto do George Foreman. Olha aí, pega esses R$12 aí, inteira aí, mais inteira os 20 aí e vai apertar os pedaços japoneses lá naquela campanha contra a AIDS. Se você for ter uma ideia, hoje em dia o Howard tá R$12,90 que a gente falou. Mas se você for procurar no Mercado Livre, já tem gente vendendo a R$60. Caralho! E vai ter idiota que paga. Eu aposto a minha coleção do Batman da década de 40. Meu encadernado com tirinha da década de 40, que tem imbecil que compra essa porra. Seguinte, senhores, uma nota pra esse filme aí de 0 a 10 e quantas... Não, quantas... O nosso padrão mudou agora. Quantas joias do infinito essa desgraça merece? De 1 a 6. 2. Pode falar, Eduardo. 2 considerações finais. Ah, cara, acho que eu tinha pra falar desse filme, eu já falei. Se eu tiver coragem de assistir, assisto. Mas no final, esteja bêbado e chapado para depois não lembrar. Exatamente. João Gabriel, quantas joias gemas do infinito? Eu gosto pra caralho do filme, porque eu me divirto com ele, principalmente porque ele tem a voz do Kiko e a mãe do Ferry Bueller tem a voz do Chiquinho. Então acho divertido. Eu vou dar 4 joias do infinito. Provavelmente vai ser a maior nota dessa bosta. 4 joias do infinito, ou seja, mais do que a metade. Vejam o filme com a galera. E bêbados. E como diz o Roger Lucas, se você puder contratar umas putas aí, é bem divertido ainda. É, não que eu tenha experimentado, tá? Só pra deixar claro. Tô apoiando a ideia do Roger. Aham. Roger Lucas. Ah, eu não vou dar, assim, eu vou dar não uma vou, joia, não vou, eu vou dar uma joia do infinito, mas não é pelo filme, é porque você foi um cara muito ousado e alegre de gravar um cast sobre esse filme. Muito ousado e alegria. A ideia foi então, minha. Pronto. Eu não vou fazer como o João que deu 4 joias do infinito, eu dou 3 joias do infinito pra esse filme, cara. Só porque é o seguinte, a Marvel quando começou... Ela começou por baixo, começou com um filme aí que hoje em dia, graças ao trabalho bem feito dela, virou cult a porra do filme. É uma merda o filme ainda, assim. Ele é divertido, mas não é uma coisa relíquia. Tem gente que vai comprar ele por R$50 no Mercado Livre. Depois no final do cast do Bora voltar a contagem, quando a gente falou, é uma bosta, mas é divertido. Cara, porque ele é. Enfim, ele é. Ele é um filme de sessão da tarde, cara, faz tempo. Eu acho que filmes desse tipo aí, com aquela cena do avião e tudo dele, ele não rolariam hoje, cara. E eu acho divertido porque eu cresci vendo aquele tipo de filme. Tanto do Howard quanto de outros filmes. A galera tem bom senso, não. A galera hoje em dia tem dinheiro pra fazer filme melhor. A questão é essa. Mas e também, como o Eduardo disse, também tem a maldita internet aí também pra meter a opinião e a gente também não ter uma opinião própria. Seguir os pensamentos dos outros aí. Olha, agora associar aquela cena do avião do Howard the Duck na hora que ele quebra as asas com a cena do Mercenários 2 na hora que eles jogam o avião da caverna. Cara, tá aí a referência, né? O Stallone se baseou em Howard the Duck, né? Tá, jura? Eu associo agora. Minha mente tá muito doente. Pois é, tá isso, bom, senhores. Acaba aqui esse podcast aí. E daqui a uns 15 dias ou 20, né? Dependendo das gravações, a gente se encontra pra fazer do terceiro. Que a gente ainda vai decidir qual é o tema. Mas não precisa ser necessariamente de filme. A gente pode falar de algo relacionado a HQ. O que você mandar? O que você mandar? Temos. Fugiram temas. Eduardo Pessoa, fale aí do seu mundo, como é que ele está? Cara, acesso lá o mundo animado, entendeu? Já vimos. Tá animadão mesmo, né, velho? Já vimos. Essa foi a melhor da noite. Continue, Eduardo, continue. Não ligue para o Ryder Luke sem esperança. Foi mal. Esse desanimado. Já vimos SimCity 2, entendeu? Então, em breve vai ter uma... Tem link pra ele? Não. Eu vi no cinema. Ele disponibilizou pra download no mundo animado. Não, eu vi no cinema. Não, que tu filmou lá, embaixo da camisa, botou o seu celular assim na camisa aqui e ficou... Hã? Mano. E vai ter uma resenha lá, com as primeiras impressões do filme e... Em breve a crítica completa, perto do lançamento do filme, é isso aí. Ok, Ryder Lucas, faça o seu jabá. Opa, então tem o Kamen Rider Contra-Ataque, que é um podcast, como sempre dito, muito ousado e alegre, que a gente fala, não mais ousado que alegre do que esse daqui, porque esse daqui foi impressionante, sobre Howard the Duck. Mas tá lá, um podcast muito bacana, que a gente fala de tokusatsu, anime, fala de coisas da vida... Fala sobre... Até mulheres da vida, né? Até mulheres da vida a gente fala lá. Fala de mulheres da vida, fala sobre travesseiros que as pessoas podem transar com eles, pode falar de... Fala sobre coisas que gostaríamos de ter. Gente que estupra máquina de Ruffles. Isso é mentira, porque o Kamen Rider Contra-Ataca nunca mais falou de temas bizarros depois que eu parei de participar. Aí tava normalizando um pouco. É, virou família lá. Virou um pouco. É porque quando entrou as garotas, aí a gente ficou meio receoso de falar certas coisas. Mas a gente. Que isso, Ryder? Você participa desde sempre, cara. É porque você era puta da parada e fazia qualquer loucura. Tá. E onde é que a gente encontra o Kamen. Onde é que a gente encontra o Kamen Rider Contra-Ataca? Ah, sim, a gente lá no Kamen Rider Contra-Ataca.blogspot.com. Você também pode curtir a fanpage, dê uma moral pra gente lá no Rider Kamen Rider Contra-Ataca. Ponto, como é? Facebook. Na folga do Rider. Kamen Rider Contra-Ataca. Whatever, procura aí o que você acha. Tem aí no Bom, qualquer jeito. Entrem na folga do Ryder. Grande programa. Mas também tem o Kamen Rider Contra-Ataque, que também é o que também dá muito divertido. Lá tem os tokusatsu que a gente sempre fala. Então, para a série dos Kamen Rider. Onde já chega o final. Ok, agora pro João Gabriel, o que você tem pra falar pra gente? João Gabriel. O que eu tenho pra falar é que eu esqueci de desmutar o microfone. Acessem lá aquela bosta lá. O interruptornet.pobrespot.com. Ouçam o podcast Switch On, um podcast infinitamente melhor que o Kamen Rider Contra-Ataca. Tenta ser. clássico isso daí. Exatamente. Atualmente só tem que dar parabéns à edição. Finalmente acertaram a edição de lá. É um podcast. Alguém deve estar editando. É um podcast. Eu tô aprendendo, Rider. Eu tô aprendendo. É um podcast exatamente. Que tá entre o Kamen Rider Contra-Ataca e o Supersônico. Depois de 30 episódios ele aprendeu a editar. Fiquei impressionado do último Super Mario. Depois de 30. Eu comecei a editar depois do episódio do Superman, Rádio. Ah, então depois de muito tempo ele aprendeu a editar. Acessem lá, ouçam aquela merda lá, xinguem a gente. Surgiram temas? Não surgiram temas, não, porque a gente não vai dar moral pra vocês, a gente vai falar o que a gente quer. Mas Marvel Mangaverso. Exatamente, ninguém queria ouvir dessa merda, mas a gente falou. Ou vão lá. E é isso, né? Talvez The Duck é um negócio divertido. Isso, e. Ousadia e alegria. Alegria. Então é isso, pessoal. Até mais. Vamos embora. E. Quaquá pra vocês. Parabéns pra você que escutou a gente até aqui. E depois se criou um galo e um pedaço de genipapo. Ficou engasgado com dor no papo. Caiu no osso, quebrou a tigela. Tantas vezes o osso que foi pra panela. Vocês não acreditam em mim, pensam que eu só fico vendo um hentai esquisito e voltando besteira no Facebook. A gente não pensa, isso é um fato.